Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz Calavera, segundo disco do trompetista Guilherme Menezes com seu projeto solo Guisado, lançado em 2010. Esse disco faz parte da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Rolê Beleza. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Calavera, de Guisado, nos traz uma escuta diferente, para ouvidos abertos a novos timbres e texturas musicais. O trompetista e compositor, neste segundo álbum, após o ótimo Punks, de 2008, usa mais os ritmos brasileiros, junto a levadas eletrônicas nos seus arranjos, assim como usa e abusa dos timbres de sintetizadores e guitarras distorcidas, como de habitual. Um ótimo excerto do álbum é a faixa Mais Além, que ouviremos agora. Todas as faixas foram gravadas e mixadas nos estúdios Trama e masterizadas por Fernando Sanches no clássico El Rocha, estúdio de São Paulo. A produção musical ficou por conta do próprio Guilherme Guisado Menezes e o disco conta ainda com Regis Damasceno nas guitarras, Ryan Batista no contrabaixo elétrico, Curumim na bateria e o próprio Guisado nos pianos, programações eletrônicas e vozes. O disco contou com participação das cantoras Karina Burr e Cell. A primeira delas participa da faixa Girando. E finalizamos o programa com a inusitada mistura de western e maracatu em Vendaval. Onde vai assim na escuridão um O disco do dia hoje traz Calavera, disco independente do selo Trama Virtual, iniciativa pioneira desse tipo de lançamento no Brasil e pode ser baixado no site do projeto www.tramavirtual.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e, por que não, elogios, que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas, com a participação de Daniel Roviriego. Sonorizado por André Rebelo, hoje apresentado por Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.